Aquele julgamento havia sido muito longo, mas agora chegou ao final. E o juiz ordenou ao réu que se colocasse de pé, enquanto o júri lia a sentença. E o representante do júri leu: Excelência, analisamos todas as provas e elas são incontestáveis. O júri decidiu que este réu deve ser condenado à pena de morte na Câmara de Gás. O juiz então deu ordem para que levassem o prisioneiro e aguardasse ali o dia da execução. Acontece que aquele réu tinha um irmão que era um herói nacional, muito amigo do governador daquele estado americano. E o seu irmão, compadecido, usou a amizade e pediu ao governador que concedesse o indulto ou comutasse a pena, que mudasse da pena de morte para talvez alguns anos de prisão, em função de tudo que o estado e a nação lhe deviam. E o governador, sensibilizado com o apelo daquele irmão que pedia com lágrimas, resolveu, de próprio punho, conceder um indulto. O herói ficou tão feliz. Pegou aquele indulto, colocou no envelope e foi até a prisão, onde o seu irmão estava aguardando a execução. Mas antes de dizer que havia conseguido o perdão, ele perguntou para o seu irmão: Mano, me diga uma coisa, o que você faria se saísse hoje da prisão? E o seu irmão, dentro do cárcere, respondeu: Eu mataria o juiz que me condenou e todos os membros do jurado e as testemunhas também. Quando aquele irmão ouviu isso, ficou chocado. O seu irmão não estava preparado para ser colocado em liberdade e muito menos para receber o perdão, porque o seu coração estava cheio de ódio. Aquele irmão, o herói nacional, retirou-se triste, deixando o seu irmão na prisão, porque ele ainda não estava preparado para receber a liberdade, porque não tinha arrependimento. No mundo espiritual, também é assim. Cada ser humano, disse Jesus, é prisioneiro do pecado. Podemos receber o indulto, o livramento da condenação eterna, mas antes tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, a pessoa não está preparada para o perdão. Dois ladrões estavam crucificados ao lado de Jesus, mas só um estava preparado para receber o perdão e a salvação. O outro desafiava o Senhor, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e tira-nos daqui. Mas ele queria sair da cruz para continuar apontando. O outro ladrão, compreendendo que os seus próprios atos lhe tinham conduzido àquela situação, repreendeu o mau ladrão, dizendo: Nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus também, com a voz fraca, mas muito doce e suave, disse: Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dois ladrões, mas um só estava preparado. É impossível alguém ser salvo sem arrependimento. Por isso que desde o primeiro dia, Jesus Cristo começou a pregar: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Você está preso, está presa nos vícios, nas drogas, no jogo, no pecado. Quer ser liberto, liberta? Primeiro, arrependa-se, porque hoje Jesus está te perguntando: mano, o que você faria se recebesse o perdão e saísse agora dessa prisão? E você tem que responder: Senhor, eu iria anunciar a todo mundo que o Senhor é amor e o meu único Salvador.